Спасибо. telefone completo final de sua região, chama o Salvador, presente 118-2995. Hotel Concorde, nós recebemos o Hotel Salvador, frequência 118295. Oi, Papa Tango, Hotel Hotel. Papa Tango, Hotel Hotel. Confirma o telefone, por favor. Após o escolar, Hotel Hotel, Hotel. Ok, thank you. Pode falar o cancelamento, que está no Hotel Hotel. aproximação para o pátio 5. A parte na curva final é ajuste na 092. Boa tarde. visão visual da emissão 012, passou através do Paris-Sul. Reporte para a descida. 9, chame o controle do elevador em 1208. 208, com 7054. Gol 705, conta com o banner decolado. E a saída São Bruno, sube e mantém o nível 300. 300, é possível, né, Débora? Autoridade brasileira. Beleza, na proa, vamos tentar fazer. Confirme de novo 340. Voo 905. Lima 5. Delta Lima, autorizado já para o número 107, a gente contará no 2. Autorizado a prova do céu, tem a porta de voo com sorte. Permaneça no 012. Passamos de papel com os próximos segundos. Então, com pronto, quando vou ir aqui, cancelado 2100. Liga para 7.700, visite na Zona 2, na sua casa. Então, com o próximo, eu vou dizer para Perfeito, São José do Salvador, frequência 118 do Sul 95. Delta Lima, autorizado pouso, sistema 7, 190 graus, 1,2,7. Sim, 7, eu juro, Delta Lima.